Sei que você está chorando neste momento. Não posso ver, mas posso sentir tua dor. As tuas lágrimas vão direto para o trono do Senhor. Irmão, se choras, Deus responde a tua dor. Posso sentir o chão molhado pelas lágrimas. Até parece que não vais mais suportar. Mas veja o anjo com a bandeja dourada pra te dar. É o teu choro que chegou a Jeová. Vai chorando, irmã. Vai chorando, irmã. O teu choro, ele não fica no chão. Vai chorando, irmã. Vai chorando. Suas mãos. Quantas vezes eu também chorei assim. Duros momentos que pensei que fosse o fim. Mas Jesus veio, ficou bem perto de mim. Veja, ele agora está pertinho de você. Ele vê todo o teu pranto derramado e sente tua dor bem do teu lado. Quando tu pensas que estás só, estás enganado. Jesus já tem tua vitória preparada. Vai chorando, irmão. Vai chorando, irmão. O teu choro, ele não fica no chão. Vai chorando. Vai chorando, irmão. O teu choro, Jesus leva em suas mãos. Vai chorando, irmão. Vai chorando.